eu acho que é retorno na frequência 18 de sinal 9. Controle 208. Controle Salvador, bom dia, azul 2796, vem colocar onde? Obrigado, sinal 17, reporte na Cortina. Exato. Para o meio de 170. Acesso ao via 170 com onde azul 2796. confirmado para pouso. sei quanto eu recebi, ou seja, a diagonal de 1 para o 0, se puder. Autorizado a NR4, 0, 0, 0, 3, 0, grau, 0, 6. Salvador 208, muito obrigado, máximo de 1, trabalho azul, 27 máximo. Controle Salvador, bom dia, azul, 27 máximo, salvo 900 de BR. 207-5, chame controle 1208. Em Alagoinha, que deixou de ser chegado perto do seu dia, a senhora Fátima Botei, já tinha Salvador, mas era uma vez. Mas não pode sair da passagem, mas não quer. Mas se você pode levantar com a dança, se você mandou no dia 340, após 36, viu, Lida? 340, após 36. Geral 99, que é para 2006, postulado a gestão de oxígeno em 4, autorizado em eletrofia com responsabilidade, no dia de hoje. direção via chegada a Pomezona para o nível de voo 050. Agora vou tirar o Itaca. Passado 4 milhas da posição com a altitude está terminada pelo controle da Caldista, que é iniciou a 2.0.3. Chegada número 4 na próxima fase. A gente tem 7 anos, 5

Guardando instruções, o Papão Fala Lima Charlie CA. Mac, está cruzando o ponto médio aqui da 120, vamos manter o setor nosso, Lima Charlie CA. Qualquer todos os dados do Guardião, apenas confirme, Guardião. 08, é o... Você não faz memória o carro ou não? Isso é na 160, isso é para 2006, já existe um alternador autorizado e elétrico, pode estabilizar. Torre Salvador, bom dia, Federal 9, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, já cruzou o campo, rumo norte, não interfere na sua aproximação. Uso autorizado pistola 0, vento 060 graus, 0609, federal 9972. 9972, centro de Deus, de repouso. Afirmo, repouso na ordem, guardião 08. Machado Serra, mantém 1010, setor norte. Afirmo, Papapá Lima, Charlie Serra, mantém o setor norte, aguardando o transferência de comunicação. Guardião 08, Salvador, senhor de Freitas, uma centena, nível 100, decola 17, primeira curva direita, descida, saída, coral, 1, bravo. Transponem o padrão 17 no 5. Confira para o controle 208. Lima, Charlie Serra, 1938, 8 é o pouso, né, Aracaju? Hotel 0619. 0, reduza para 1809. Não, 3179. 79. Contato radar, aparelho de voo 320 e sem missão de voo. 320 está voando para 30 fechado. Aí 78, faz a passagem do Boeing 737 da Gol, obrigado, né, no seu filho.